Que isso, Paulo Alberto? É, tá certo, hoje tá certo. Tá certo? Então, hoje tá certo. O presentaço do... Não, agora tá errado. Não, agora tá errado. Agora não, tá errado. Paulo, tava certo. É, eu atrapalhei o que tava certo, aí você botou. Agora vamos fazer certo de novo. O presentaço do Hélio Júnior. Atenção, nação vascaína, porque vocês concorrem hoje a um touro bacanizador super subimba com laço de cruz de malta e arriador de cabo nos modelos. De trás dos montes, no meio dos montes, da frente dos montes. De trás dos montes, no meio dos montes, na frente dos montes. Exatamente. São os três modelos do aparelho de hoje. Exatamente. Que tem a ver com touro, com vaca, isso, com boi, com o touro bacalizador super supimba com laço de cruz e malta e areador de cabo nos modelos. De trás dos montes, nos meio dos montes, na frente dos montes. Tá também. Certo. Por favor, liga o aparelhinho aí. Isso é um aparelho pra dominar o touro amanhã. Vamos lá, liga o aparelho aí. Olha aí, ó. Mole. Ai. Cinco, cinco, meia.